Alô, alô, alô, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo. Tô vivo? Tá com áudio agora? Tá com áudio? Valendo, Carol, casal Alencar, aê, aê, Ana Brício, aê, opa, agora sim, papai, aê, agora bom dia, agora sim. Foi, agora sim, bora, papai. Aê, aqui tá show, ó. Eu te fiz pelo celular aqui porque eu pensei, porra, vou fazer uma nova tentativa com alguma modificação na forma, né? Não consigo ver. É nóis, bom dia, aí papai, agora sim. Pensei, vou mudar alguma coisa na forma de fazer para não fazer. A gente sempre conta com a tecnologia de que um velho entrar e sair sempre resolve, né? O vídeo está em pé. A direção da giro do dispositivo, girei. Pera aí, vocês querem que eu gire a tela, giro o dispositivo? Bom dia, eu tô fazendo pelo celular agora. Agora? Pior por quê? Piorou. Deixa em pé mesmo, deixa como tava. Tem que girar antes, sinta de boa mesmo. Beleza, galera, vamos embora aqui, vamos. Vamos trocar nessa ideia que é a nossa hora. Passo fundo, em pé mesmo. Não faça mais isso, pai bloqueador. Tá bom agora. Fero me tapa de ontem, mas te vejo ainda é nóis, beleza. Eu tô num ambiente diferente, amor. Que. Amor não. Que. Onde eu faço normalmente lá, deu. A internet não tava chegando. Aí eu vim pra cá. O paradoxal é que o tema de hoje é isso aqui, ó. Revista Go Outside, um guia para viver melhor. Compre menos, largue o celular, livre-se das tralhas, diga não, sem medo. E eu estou exatamente num lugar cheio de tralhas. Essa aqui é tipo o sótão que chama, é sótão embaixo ou em cima, sótão. Embaixo aqui da minha casa tem esse espaço aqui, deixa eu mostrar aqui, vai. É um espaço que aqui vai ser a minha biblioteca e a minha banca de revista. Então, todos os meus livros, aqueles que estão lá, junto desses aqui, eu vou colocar aqui. Não vai caber todos. Porão, porão, é. Só estão em cima, porão. Aqui é porão, né? Embaixo. E vai ficar aqui. E do lado de cá vai ser tipo uma banca de revista, umas prateleiras de banca de revista, com as revistas penduradinhas assim. Eu tenho muita revista, gosto pra caralho. A gente trata muito bem livros, né? Todo mundo não, muita gente tem uma biblioteca em casa, mas quase ninguém tem uma revistoteca em casa. E tipo, revista tipo Veja, eu não guardo. É factual, né, e tal. Mas Exame já vale a pena guardar. Essas assim com capas diferentes, revista americana e tal. Revistoteca. Só que eu vou fazer tipo uma banca de revista, né? Vou botar umas prateleiras de meu alumínio, né, ferro, sei lá, para as revistas ficarem em pé. E vou botar uma luzinha, uma luz, aquela luz comprida, branca, entre as prateleiras, tipo revista, sabe? O que eu faço com as revistas eu guardo. Então, vê só. Eu peguei esse tema aqui, eu prometi ontem, esse tema aqui vai me fuder, porque eu sou complexo. Eu não sou simples, não. Mas vamos trocar ideia aqui. Simplifique, né? Matéria dessa revista aqui, Go Outside. Guardo desde os anos 90. Revistoteca moderna. É isso aí. Vamos lá. Essa é uma matéria que eu. É um desconforto pra mim esse assunto, que eu leio a matéria e fico, caralho, tenho que fazer isso. Puta que pariu. Tenho que simplificar, tenho que simplificar, porra. Aí vamos lá. Quais são as dicas que ele dá aqui? Primeira dica, já me fudi. Livre-se de tantas coisas. Eu já me desapeguei muito de roupa. O legal é que o tema de hoje, já inicio o livro dizendo isso, simplifique, o vai lá e faz, nem lembro mais. Ele começa com isso. Eu comecei a reler há poucas semanas. Ermelino Matarazzo, é minha linha, é fantástico, Paty. Livre-se de tantas coisas. Eu tenho dificuldade especificamente com livros e revistas. E lembranças O que eu mais me desapego é roupa. Roupa, tô nem aí. Roupa eu sou de boa, mas... É, livros e revistas eu sou apegado. Meu conhecimento, ah, conhecimento está aqui e tal. Fica aqui. Vou precisar do conhecimento tá aqui, sabe? Se tiver um crash na internet, a gente não tiver Google no Wikipedia, eu tô com conhecimento aqui perto de mim. Qual foi o documentário? The Minimalism. Legal. A segunda coisa que ele fala aqui é largue seu telefone. E o chinelinho base, não desapega dele. É, o chinelinho agora. Eu desapeguei de sapato, na verdade. Eu simplifiquei, tá vendo aí, ó? Aqui não tem essa dica. Elimina seus sapatos e ande só de chinelo. Na verdade, uma das dicas que tem aqui é escolha um uniforme. Aquela história de Steve Jobs, Mark Zuckerberg, que usa a mesma coisa, mesma roupa, pra não gastar energia mental. Vê que viagem, vocês estão ligados nisso, né? Que Jobs e Mark Zuckerberg sempre estão com a mesma roupa. Jobs, aquela camiseta comprida, calça jeans, Zuckerberg, moletom. É, pra não gastar energia com a tarefa boba, como escolher roupa, logo a energia da manhã. É, e aí eles fazem isso. Tem controvérsias isso, né? Acho que roupa também, para algumas pessoas, pode ser visto como uma expressão e tal. Eu não dou muito bola pra roupa. Desapeguei de sapatos, meto a chinela, meto qualquer roupa. Eu sou meio... É, foda-se. Não uso sempre a mesma roupa, mas não gasto energia escolhendo roupa. Então, esse aqui até que eu tô bem. O primeiro é, livre-se de tantas coisas. Deixa eu botar a câmera invertida. Livre-se de tantas coisas. Largue o telefone. Isso eu tô bem. Davi te falou, foi a simplicidade. Isso eu estou cada vez melhor. Quem acompanhou nos stories dessa semana... Eu sou o chato que, pô, senta na mesa, tira o telefone. É, quando tá... Eu odeio quando fica todo mundo mexendo no telefone. Eu virei o chato que fica, não, Dani, desliga o telefone, vai, vamos ficar presente, enfim. Então, isso é uma coisa que eu venho trabalhando. Eu tenho a teoria que o telefone talvez seja o próximo cigarro. Como assim? O próximo objeto... que vai começar a sofrer desprezo, no sentido de, sei lá, já tem, quando eu falo telefone barra internet, né? Restaurantes, hotéis, lugares que proibido celular, proibido internet, sabe? Proibido, sabe? Eu acho que daqui a pouco vai ser um diferencial de alguns estabelecimentos vai ter uma plaquinha, sabe? Talvez não vai virar legislação, né? Mas que vai ser uma plaquinha, resenha. Já tem muito hotel, esses mais de spa, resort, sítio, hotel fazenda, que vende o pitch de pais, não tem celular. Já tem alguns hotéis que fazem isso. Acho que vai ser cada vez maior. É, a gente tá sofrendo uma intoxicação digital. É sério. O bagulho, velho, as pessoas pensam, não, mas isso é coisa da vida moderna. Sim, é coisa da vida moderna, mas o nosso cérebro não está acompanhando, porque a evolução biológica é muito mais lenta que a evolução tecnológica. O homem, com a inteligência dele, conseguiu, depois de milhões de anos de evolução biológica, a gente chegou a um ponto que a gente conseguiu criar uma outra evolução, a evolução tecnológica, que é comandada pela nossa biologia, mas que ela... meio que está superando o ritmo de evolução da biologia. E por isso, você vê, acho que eu falei um dia desse, né? A prova que a biologia, a evolução biológica é lenta, é que a gente está há uma porrada de tempo tentando eliminar a porra do dente siso. O dente siso, algumas pessoas nascem com, outras nascem sem. A tendência é as pessoas nasceram cada vez mais sem. Só que isso demora, vai demorar ainda, para não ter nenhum ser humano sem siso. Talvez vai demorar centenas de milhares de anos, porque o bagulho é lento. A masterização da espécie, ela é lenta. Então, esse excesso digital é foda, papai. Não temos Wi-Fi, conversa entre si. Objeto de escravidão. Síndrome do pensamento acelerado, SPA, sim, Curi fala isso. Recolhe o celular, tô nos Estados Unidos, pra comer aí, ali. Um barzinho... emborcar o celular, primeiro que desvirar, pagar a conta, ótimo. Ótimo. Vamos lá. Aí essa coisa do celular é interessante, né? Largue seu telefone. Liquidifique seu almoço. Viagem aqui não sei se é viagem, tá? Eu tô julgando já, mas de fazer tudo sopa, né? Porque é nutritivo. O argumento é que é nutritivo, te mantém alimentado e não pesa no estômago, né? Aí tem livros de pessoas que desenham sopa, não sei o quê. Celebre a vida. Cara, isso aqui é não tenho muita vontade de fazer, não. Isso aqui é uma coisa que eu venho cada vez mais... É interessante, né? Eu venho cada vez mais... As pessoas muitas vezes sempre esperam a perfeição. Mas o progresso, ele é o caminho da perfeição. A perfeição, na verdade, é o inatingível, né? Mas o progresso é... Putz, tudo começou. Sabe que uma coisa que me marcou? Quando minha mulher, uma vez... Eu morava em outro apartamento ainda, acho que faz uns 6 meses, um ano. Minha mulher, ela eu tava numa fase muito reclamando de coisas e tal. Realizando várias coisas. Essa reportagem, Paty, tá? Revista Go Outside. E tava numa fase reclamando muito. E não tava reconhecendo as minhas conquistas. É foda, né? Quando você é um... Eu sou um overachiever. Hiperrealizador. Uma pessoa que tá sempre querendo realizar mais. Pode usar a palavra ambição, ambicioso, porque ambição de vez em quando tem uma conotação negativa, né? Ambição parece que é dinheiro e tal, e não é dinheiro a busca principal. A busca principal é moer, é fazer coisa, é realizar. E eu realizo muita coisa, mas não consigo realizar tudo que eu gostaria, lógico, porque eu sempre quero mais, é uma gula. E eu tenho que dizer não para muita coisa. E eu comecei a perceber que eu não estava reconhecendo e celebrando as minhas conquistas. E só querendo mais. Gula, querendo mais. E aí, a minha mulher fez uma vez uns 3 cartolinas, só com fotos antigas de várias coisas que eu conquistei na vida. Não conquistas só de business, mas conquistas de vida, acadêmicas e de reconhecimentos e tal. Para meio que, porra, quanta coisa você fez, você fica reclamando, né? Então, acho que é um pouco isso, celebrar a vida, né? A gente reconhecer também nossas coisas que a gente faz e tal. Escolher o uniforme, já falei. Economizar tempo na academia. Cara, eu não vou pra academia. Dani, ela faz o Q48, que é um exercício que ela faz em 5 minutos. De high intensive, né? Hiper intensivo. Eu gosto de... dar umas fotos aqui no parque do condomínio, mas por culpa de vocês, a culpa é totalmente de vocês, eu sou a vítima, vocês são os culpados, eu tô transferindo a responsabilidade, eu deixei de, perdi o meu ritual matinal das caminhadas, porque eu inventei, fazer uma live de manhã pra acordar, o problema é que caminhar antes da live é foda, é cedo demais. E quando eu acabo essa live aqui, eu acabo energizado para moer as minhas tarefas do dia. E aí eu não quero mais ir correr, porque eu corto o meu flow. Essa live pra mim aqui tem sido muito legal de acordar. E quando eu desligo aqui, às 7h45, eu... Não sei o que. Então a culpa é totalmente de vocês. Vocês são totalmente responsáveis por eu não... por eu ter deixado de dar minhas corridinhas aqui no parque. Eu sou totalmente a vítima disso e a culpa é de vocês. Eu acho que essa é a coisa mais detestável. É vitimismo. Cara, não existe nada que mais me incomoda do que o pensamento vitimista. Do que, e cara, e como eu não tô falando que quando fala vitimista é uma palavra, eu vou trocar a palavra. Uma coisa que me incomoda é o pensamento de não autorresponsabilização. Que quando fala vitimista, não sou vítima, não sei o que, parece vítima não é só pagar de pobre coitado. Esse é o extremo do vitimismo. Tem um vitimismo mais sutil. Faça live andando, boa ideia, mas é a internet, boa ideia. Mas o vitimismo mais sutil é simplesmente não assumir a responsabilidade de tudo. Eu falei isso ontem. Ah, mas a escola que eu botei meu filho, ela não, não sei o quê, não sei o quê. Ela bloqueia o meu filho, blá, blá, blá. Quem escolheu a escola? Você. Você é o responsável, meu amigo. Não tem essa conversa, não. É... Foda sua caminhada, faz a live caminhando, tipo Érico. Já vi Black Mirror alguns. A culpa sempre da própria pessoa, assim. Então, assim, vitimismo é foda. Acontece muito nas empresas. Ah, o meu chefe não me valoriza. O meu chefe não sei o quê. Ou a empresa não blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Velho, acredite. É tudo sua responsabilidade. Tudo. Mas como assim eu não posso controlar o que a empresa que o meu chefe diz? Você pode pedir demissão. Você pode bolar uma conversa genial, criativa, um storytelling para envolver o seu chefe em fazer mudar o que você deseja, né? Então, assim, tudo é isso. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não, mas não é isso que... Não. No fundo, é sua responsabilidade. Eu assumo a culpa e eu vou moer essa porra. Traga suas roupas de volta à vida, consertar roupas antigas. Eu sou de boa com roupa, sabe? Eu nem compro roupa. Minha mulher compra roupa. Minha mulher, eu só uso roupa C&A ou Riachuelo. Sério. Todas as minhas roupas é C&A ou Riachuelo. Minha mulher, quando vai no shopping, ela passa na Riachuelo pra mim, pega 5 camisas ali, bota aí e eu não... É, vá sozinho. Interessante o lance de viajar sozinho, de ser mais sozinho, porque essa revista é muito sobre viajar, exploração, expedição, blá, blá, blá. E ele fala sobre viajar sozinho, mas eu entendo como fique mais sozinho, não dependa de outros e tal. E viajar sozinho é uma palavra... Revista, ó, Go Outside. Mês. Qual mês? Maio. 2017. A Radio Papai, Janaína, não temos a loja ainda, demos um pausa na loja, tá prontinha a loja, temos com estoque, mas demos um pausa por foco. Quem ouviu meu podcast Guncast sobre foco? Quem ouviu? Quem tá acompanhando meu podcast Guncast? Voltei, papai, voltei. Falta 4 minutos só pra acabar só. Voltei o podcast, segunda, quarta e sexta. Segunda e quarta episódio inédito. Sexta, hoje, é sempre alguma entrevista minha, alguma coisa assim, alguma coisa já gravada, vídeo, que a gente disponibiliza na camada de áudio, né? Hoje entrou um talk show com a Rosana Erma, é, maravilhosa no podcast, né? Pablo Paucar, não conheço ele ainda, conheço pela Tânia, mas sei que ele é um cara foda. Massa o podcast, ela tem ouvido? Ó, quem não tá acompanhando o podcast tá de brincadeira, papai. Bota no vidinho ali, várias sacadas. Deixa eu acabar aqui, vai acabar nosso tempo. Diga não, opa, isso aqui eu tive que aprender à força. Dizer não. É, eu ainda bem. Aí tem outra coisa também. Eu falando sobre a responsabilidade, né? Assuma, é culpa sua e tal. Agora, as suas conquistas também, do mesmo jeito que todas as coisas ruins, vem de ficar se vitimizando, é nós, sou eu, as suas conquistas também, não fique só terceirizando também pros outros. Eu vou dizer uma coisa meio escrota até, mas quando você fala assim, o que eu ia dizer agora sobre não é, eu ia dizer que, graças a Deus, aparecem muitas oportunidades na minha vida, oportunidades profissionais. E o graças a Deus, claro, é uma força de expressão, mas é... me incomoda um pouquinho só, sabe? No sentido que parece que é uma... Assim como tá terceirizando a culpa pro chefe, tá terceirizando o crédito pra Deus. Meu escroto falar isso, eu sei, mas é claro. Mas assim, graças a Deus não. Graças ao meu hard work que eu construí, eu tenho acesso a muitas oportunidades de caminhos profissionais, de participar de projetos, mas tive que aprender isso aqui, a dizer não, o que é muito difícil. Porque muita gente, pô, tô com um projeto aí, pensei em você para ser sócio, fazer mentoria, consultor. Empresas me chamam, muita oportunidade e eu tive que aprender a dizer não, o que é foda. É frustrante. Tanta gente foda me chama para coisas e eu preciso dizer não, porque eu preciso. Minha energia é finita e eu preciso canalizar para os desafios que eu defini no momento para mim, né? Enfim. Compre menos, viva mais. Eu não sou um consumidor compulsivo, exceto livros e revistas. Use papel, eu uso pra caralho papel, post-it. Então, e não seja sempre épico, tá bom? Bem, pra finalizar, não seja sempre épico. É uma dificuldade também. Eu sempre quero, tem a ver com aquela história de hiperrealização, de querer fazer coisas grandiosas. No caso aqui, ele diz no sentido de, não precisa só querer escalar o Everest. Muitas vezes a gente... Que essa revista, reforçando, é muito revista de aventureiro, tá? É, sobre montanha, não sei o quê. Então, o que ele fala aqui na matéria é sobre, tipo, a gente muitas vezes, como aventureiro, quer escalar os picos dos continentes e tal, e esquece de ir, sei lá, na Chapada Diamantina, que é aqui do lado, e que também é uma aventura massa. Então, não tem que ter sempre épico, sempre, ai meu Deus, Então, a gente pode dizer não na vida... Graças a Deus a força da expressão. Bom demais esse diálogo com você, Sara, é nóis. Parece que essa live veio pra eu. Tive que aprender a dizer não, massa. Seja sempre épico. Beleza, é isso aí. Bora já? Galera, ó. Então, 7h45, podcast. Próxima terça, avisos finais. Próxima terça tem o Cri-Cri, tá? Quem não tá ligado, show... Deixa eu botar aqui, ó. Próxima terça tem o debate ao vivo sobre criando crianças criativas. Teve alguém que me deu uma referência ontem aqui. Aula online, gratuita, como criar crianças criativas. Próxima terça, 11h30. Se inscreve aqui, ó. Tem um endereço mais fácil, que é gano.com.br/cri-cri. /cri-cri-cri. Aqui, ó. Gancober/cri-cri, falar sobre como entender e evitar bloqueios criativos, pilares da criação de crianças criativas, atividades e brincadeiras que estimulam a criatividade, ser o adulto mais criativo. E é isso aí. Então, é gratuito, vai ser... vou colar aqui o link. Alguém pode escrever o link aí? Gancober/cri-cri. Eu tô no celular, vai escrever aí pra mim, vai. Como é que é o bate-papo aqui no celular? Bate-papo... Eu não posso escrever não, papai, no celular? Oxi. Enfim, escreve aí, por favor. Quem quiser também, lembrando que 10 de julho tem mais uma turma do meu curso Criatividade. Próxima live é todo dia de manhã, 7h15. Próxima turma do meu curso de Criatividade. Quem quiser acessar uma degustação do curso, não vai link... No bate-papo, não? Sério? Ó, quem quiser, ó, você consegue acessar. Essa aqui é minha plataforma de aulas. Uma degustação que tem a minha aula inaugural do curso. É a aula do curso, meu curso de criatividade. Tentei, mas não vai o quê? Não? Não vai link? Ah, não vai link, não? Ah, então decora aí. gancober/cri-cri. Essa aqui, ó. Agora sim! Curso Reaprendizagem Criativa. Muito legal essa primeira aula do meu curso. Nossa, Murilo, muito legal. Incrivelmente foda. Nunca pensei que esquecer. Recomendo o livro e tal. Enfim, é uma aula bem legal. E você pode ver ela gratuitamente acessando a degustação do curso aqui. Também dá pra ver... O curso em si, ele não está disponível gratuitamente, lógico. Esse aqui é o meu produto, né? Vai abrir inscrições 10 de julho. O que tem gratuito aqui é... A série Habilidades do Futuro Liberado, a aula inaugural, aula sobre processo criativo e aqui embaixo duas aulas sobre criando crianças criativas. Já havia degustação, muito bom, massa. A degustação, o endereço é esse aqui, ó. keeplearning.school/degustação. Tá ruim de ver, né? E o cupom é bom dia, beleza? Já deu a hora, 7h45, até amanhã, 7h15, é nóis, cheiro.